Givanildo Costa, comunicando. A irritabilidade é espinho cravado nas carnes da emoção, que deve ser extirpado. Quanto mais permanece, piora o estado de quem o conduz, gerando infecções duradouras, quão perniciosas. A pessoa irritável não necessita de motivos para o mau humor. A insatisfação gera-os com facilidade por conduzir-lhes os germes nos sentimentos agressivos e amargurados. Faz-se intratável e exala o morbo que lhe caracteriza a conduta. Agrada-se quando desagrada. Alega-se quando se desforça em quem defronta, mesmo que este nada lhe tenha feito de mal. É sempre infeliz por prazer. Vence a irritação, ou do contrário, serás por ela destruído. La irritezzo estas piquilo enigita en la kernon de la emocio que o devas este el tirita. E o plidi persistas, desplidi malbonigas la staton de tio quio alportas gen, causante tiel longdaurain quiel dangerain infeitoin. La iritema homo ne besonas motivoin por la malbon humoro, malplezuro. Li nascas ilin facile, char li conducas al ili la agresemain cae amarain sentoin. Li farigias netolerebla pro la maniero, que o caracterizas lian conduto. Li joias, quien li malplachas, ao quien li chagrenas iun. Et se tio nenian malbonan, faris ali. Li estas malfelicia plo presuro. Venco do la iritetson. Ao contrário, vi estus detruita, dedi. Mensagem mediúnica enviada pelo espírito desencarnado Joana de Ângeles, recebida pelo médium brasileiro Divaldo Pereira Franco, publicado no livro Vida Feliz, em tradução do português para o Esperanto, feito pelo sabiniano brasileiro Oswaldo Pires de Holanda. Mediu a mensagem sendita dela encadiginta espírito Joana de Ângeles, Ritzevita de la Brasília, mediúmo de Valdo Pereira Franco. Publique guita em la libro Vivo Felicia. Esperante lingue vem traduque gen la Brasília Samiliano, Oswaldo Pires de Holanda. Está entrando no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. E esse bonantagonte, né? Bonantago alvitio que o ascutas mente. Minha cara cleve, tio e fartas bone, amigo. La família fartas bone, compreendebre. O nosso queridíssimo técnico Cleve, que está lá na batuta trabalhando. Para todo mundo que nos escuta, aquele boa tarde, boa Antago. Minha cara biquinho, Sheila de Fartas Bani. E a nossa amiga Sheila no telefone 3386-1400-6000-nulo-nulo. É isso aí, pessoal. E você, já está participando conosco? Vamos lá, participa conosco. Começa a se ligar. Porque nós queremos mandar aquele abraço, primeiramente, para a nossa equipe, para o meu amigo Fabiano Henrique, do outro lado da cidade, ele que é o nosso produtor, ele que está frequentemente participando conosco. Aquele abraço, garoto. Também para o meu amigo João Manso, que já esteve por aqui, já gravou, já foi embora. também para o meu amigo Cláudio Soares, que é o nosso locutor oficial, que já está esperando no Esperanto, já está começando a aprender a língua internacional, isso. E também para minha amiga Julieta Dulce, no outro lado da cidade. E não é tão do outro lado da cidade, não. Fica logo ali, em Cascadura. Ela que tem a sua voz maviosa e que aqui participa com o nosso noticiário. E também para o meu amigo Renan Retimana aqui, que a cada semana participa em seu programa Arte e Exposição, divulgando o Esperanto. E hoje nós temos vários ouvintes para a gente falar deles. Eu quero falar para a Patrícia, aquele abraço para a Patrícia, para o Richa e para o filho que fica lá no prédio que eu moro, ali na Vila da Penha. Ela que faz parte do Leão Denis e que o Richa também faz parte do Leão Denis, junto com o seu filhinho. Aquele abraço. E para vários ouvintes que tivemos o prazer de conhecer na última atividade do nosso Tabernáculo Espírita, Paulo Estevo, que fica ali na Rua de Vence Menezes, que foi antes de ontem, foi no domingo, onde tivemos com a Regina Márcia, lá de Caxias, cantando Que Coisa Bonita, Você Perdeu, hein? Então, querendo mandar aquele abraço pro Manuel Soares, da Cidade Alta, pro Tião, meu amigo do TEP, pra Sônia, lá de Vila, da Vista Alegre, da Wanda, lá de Cordovil, pra Bárbara do TEP. Bárbara, tudo bem, jovem? Pro Francisco de Cordovil, pra Fátima de Cordovil, pra Joia, minha amiga Joia, de Cordovil, pra Fran e o Henrique, lá, e só, filhinha, naturalmente, do nosso TEP, que mora também na nossa região, pro Geraldo, pra Regina Massa e pro Cândido, todos da nossa região. Ah, não tão da nossa região, o Geraldo e a Regina Márcia, ela que é nossa, foi a cantora e cantou junto com o Cândido, ela é do Centro Espírita Águas Cristalinas, que ficam lá em Caxias. E o Cândido, que é do Grupo Espírita Semeadores da Luz. Aquele abraço para todos vocês que nos escutam. Nós queremos falar mais gente, mas deixamos para semana que vem. Tem tanta gente, olha, foi muito bom, você perdeu, hein? O nosso TEP fez um trabalho extraordinário. E hoje não podíamos jamais deixar de falar de uma instituição conhecidíssima no mundo inteiro. É da Hispana Esperanto Museu. É o Museu Espanhol Esperantista, né? Museu Espanhol Esperantista, que fica lá em São Paulo de Ordal. Fica na Espanha. Lá eles têm N livros, revistas, publicações diversas em Esperanto. E ali eles fazem um intercâmbio com outros museus pelo mundo afora através do Esperanto lá na Espanha, nessa cidade que é São Pablo de Ordal. Gostou do meu espanhol, meu jovem Clever? Você ficou... E não gostou? Isso é preconceito, hein, garoto? E olha só o que ele disse, olha só o que ele disse sobre o Esperanto. Você não sabia disso, vai ficar sabendo agora. Falou algo belíssimo sobre o Esperanto. Você sabia disso? Pois é, vai ficar sabendo desse instante. Você sabe o que é que o Isaac Asimov falou no seu livro, que tem por título Homo Sol, Homem Sol, ou Homo Sol, Homo Sol, né? O Homem Sol. Olha só o que ele disse nos anos 40, lá no meio do livro, escrito assim: entreguei o convite perante o parlamento deles, e na língua deles mesmos, uma língua simples, que eles chamam Esperanto, viu? E já o Isaac Asimov, que é o pai, que é o autor daquele livro, Eu, Robô, que eu li, que tive o prazer de ler, muito interessante o livro, ficção científica, e ele ao produzir esse outro romance, que tem por título Homo Sol, ele disse isso lá no meio dos anos 40, entreguei o convite perante o parlamento, o personagem do livro, né? Deles, e na língua deles mesmos, uma língua simples, que eles chamam Esperanto. Ou seja, o Esperanto se espraiando por todo mundo esperantista e não esperantista. E hoje também nós queremos que você participe. Não deixe de mandar para a gente a sua participação, o seu texto, a sua trova, ou dizendo alguma coisa, dizendo alguma coisa pra gente. Também, como fez o meu queridíssimo amigo, Tio Bidal, né? O meu amigo Alcebia de Niterói. Olha só o que ele escreveu num pensamento que ele descobriu na internet e que ele passou por Esperanto e ficou assim: apenas o que sofreu gosta de felicidade. Não, apenas o que sofreu gosta de felicidade. E aí, isso ficou em Esperanto. Nenur suferinto, chatas felicium. Nenur suferinto, Chatas Felício. Você pode mandar também, como esse outro que ele mandou aqui. Não nasça rico, nasça feliz. Não nasça rico, nasça feliz. E ficou esperando. Nenasquidio uricha, nasquidio felicia. Ou seja, você pode também fazer o seu pensamento e mandar aqui pra gente, consulta um professor de esperanto, você mesmo pode começar a fazer e mandar pra gente, para que nós possamos ler aqui no nosso programa, como está fazendo o meu amigo Alcebiades de Niterói, amigo de muitos anos. Porque, meu amigo, aqui você tem voz. Porque a seguir nós estamos aqui, meu jovem técnico. Responda se você é capaz. E vocês são capazes. Como são capazes? Na semana passada, nós fizemos uma pergunta que foi muito fácil. Tivemos vários acertadores. Que ficou assim. Ela é uma fruta quase sempre doce, saborosa e macia. Qual é o seu nome em esperanto? Temos três opções e a correta foi a letra C, mango. Mango, portanto, manga em esperanto. Como, meu jovem Kleber? Isso, mango. Como é que é manga em esperanto mesmo, Kleber? Mango, isso mesmo. Ele já está aprendendo só a cada semana, nós nesse relacionamento, via microfone. Você está gostando? Você observa como esperanto é fácil. Porque para hoje a pergunta é a seguinte, pessoal, atenção, hein? É para você participar, hein? Tá muito fácil para você participar. Presta só atenção, hein? Com o ano em que foi estabelecido pelo Zamenhof o jornal mais antigo do mundo, hein, pessoal? Qual foi? Qual o ano em que foi estabelecido pelo Zamenhof o jornal esperantista mais antigo do mundo? Será que é na opção A? 1950? Será que é na B? 1889? Ou será que é na C? 2011, hein? Será que é A? Em 1950? Será que é na B? 1889? Ou será que é na C? Em 2011, hein? Hein? Qual dessas três datas, qual desses três anos é o ano em que foi fundado o jornal mais antigo do mundo, o La Esperantista, hein, pelos Zamenhof? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não. Valendo, hein? Valendo um livro, o livro do meu amigo, do meu amigo José Cossindo. Eu estava lá, ele que vai fazer um trabalho em benefício da nossa casa. Será que é A? Será que é B? Sei não, sei não, sei não. Porque aqui nós temos o quê, meu jovem técnico? A música. A música de hoje. Alô, Givanildo, alô, amigos! No programa de hoje, vamos ouvir mais um lançamento da música esperantista. O sucesso de agora vem da Itália. Trata-se do cantor Emanuel Rovere. Músico na juventude, ele afastou-se do meio artístico por questões profissionais. Atualmente aposentado, conseguiu tempo para dedicar-se às suas duas paixões, o esperanto e a música. O resultado não tardou. Adotou o nome artístico de Emanuel, com braquia na letra U, e gravou o CD Duon Voce Tutcore, lançado há pouco mais de um mês. Ele tem se apresentado em diversos eventos esperantistas. A mais recente apresentação foi na semana passada em Turim, durante o Congresso Italiano de Esperanto. Do CD Duon Voce Tutcore, vamos ouvir agora Manuel Rovere, interpretando a canção Manuela. Olê. Famiglia siamo ogni giro in Barcellona. Che estas Manuela, la play bella knabino. Olé. Post chiam mi vidis shing en la catedralo. Plor ludas gitaro mia sub la lumo. Manuela, Manuela, en domo belega cae luxa mi vivas tre sola. Manuela, ricevas del viro y sopiro in sed restas malvola. per amor. Mi petas, comprenu que nur al vi donos mi la tutan coron. Manuela, oh Manuela, en el revo plei bela elstaras la nomo Manuela. A sintonia. Mais músicas. Rádio Rio de Janeiro. Estas são as manchetes do Plantão Esperantista de hoje. Projeto digitaliza o acervo da Associação Pernambucana de Esperanto. Mexicanos lançam programa de TV falado em Esperanto. Goianos preparam o primeiro encontro de Esperanto da região Centro-Oeste. Ator esperantista encena peça de teatro em Niterói. Um giro pelo movimento esperantista. Praça do Esperanto é reinaugurada em Campos. Detalhes dentro de alguns minutos no Plantão Esperantista. Comunicando, Givanildo Costa. Pois é. Gostaram do Manuela? Manuela. Olha, meu amigo, o cara ficou pra lá de emocionado. Direto da Espanha, esperando pra você. Lançamento. Pois bem, passei pra nós, quero que você passe. Não deixe pra amanhã, não. Nem pra semana que vem. Vê agora, nesse instante, a minha amiga Sheila no outro telefone, atendendo pra você no 3386-1400, diz pra pegando toda a família pra participar do nosso programa. É uma maravilha. Hein, porque a semana passada nós fizemos várias perguntas que nós dissemos agora há pouco, e a sorteada foi o meu amigo Edson de Cordo Vigo, que já levou, feliz da vida, aquele DVD que está se regalando em sua casa. Porque pra hoje, mais uma vez, diz pra gente, isso, qual foi o ano de fundação, qual foi o ano de fundação, do mais antigo jornal esperantista. Ele foi fundado pelo Zamenhof, de nome Esperantisto. Hein, qual o ano em que foi fundado esse jornal esperantista mais antigo do mundo? Será que é na opção A, 1950? Será que é na B, 1889? Ou será que é na C, 2011? Será que é A, será que é B, será que é a C? Sei não. Passeio conosco, quero que você participe. Porque a seguir nós temos o quê, meu jovem técnico? Entrevista. Ele está sempre conosco, né? Ele é muito conhecido internacionalmente. Onde tem um congresso de Esperanto em nível internacional, está ele lá. Ele que é funcionário da Petrobras, é que um jovem talentosíssimo. Ele que faz parte da juventude esperantista brasileira e internacional. Ele que é economista, fala espanhol, inglês, francês, arranha um pouquinho no polonês. Português nem precisa falar, né? Esperanto ensina. O que mais que a gente vai perguntar sobre ele? Pois é, vou falar com o meu amigo Álvaro Mota. Ele que teve recentemente em vários congressos internacionais, mas ele que vai dizer pra gente. Bonantago, senhora. Bonantago, Givanildo. Tu me fartas bonica. Yes, me fartas bonegue. Cala a família. Yes, la família, anca fartas bone. Via família, es nazi ou internazisca? Minha família, es nazisca. Anca, né? Pois é, que prazer tê-lo junto conosco, meu jovem amigo, Álvaro, o nosso Álvaro, que não deixa de participar dos congressos internacionais e nacionais. Ele que participou do Congresso Brasileiro e que participou de mais dois congressos, um em nível internacional, que foi que aconteceu em Copenhague, lá na Dinamarca, e teve em Kiev, nesse mesmo período, né, que foi no Congresso do Jovem Esperantista para o Mundo Inteiro. Mas jovem Álvaro, como é que foi a sua participação? Primeiro no Congresso, eu não ia falar do Congresso Brasileiro, mas esqueci também que o Congresso Brasileiro também foi em nível internacional. Tivemos um congresso para toda a América, né? Uhum. E tivemos pessoas de outros países. E, em poucas palavras, o que é que você achou do nosso congresso, o Congresso Brasileiro, para depois entrar nesses dois outros congressos que você esteve presente? O congresso no Brasil eu achei muito, muito positivo, né? Achei muito, assim, bem organizado, e uma coisa que eu achei muito interessante, que foi diferente dos outros congressos, foi a questão do festival de cinema, né? Que pela primeira vez a gente tem um festival de cinema em Esperanto. Eu achei que foi uma experiência que vale a pena ser repetido, né? Foi uma experiência muito positiva. que eu achei muito interessante vai ser aquela sua atenção que você deu para Marilza, aliás, Marilza, que uhum. participou já conosco aqui no Congresso, né? Que é deficiente visual, e que você foi falar com ela, ela que já fala o esperanto e tal. Eu achei fenomenal aquilo, uma vez que o movimento esperantista para o deficiente visual é grande pelo mundo afora, não é isso? É, agora eu estive no congresso da juventude, né, na Ucrânia, em Kiev, e eu vi assim, a participação de vários cegos dentro do congresso, né, e, assim, eles se integravam bastante, né, com a programação do congresso. Eu achei isso uma coisa muito, muito positiva, e seria muito bacana se essa coisa pudesse se repetir também aqui no Brasil, né. Eu acho importantíssimo isso. A Marilza, que lá de Campinas, né, assim como outros companheiros pelo Brasil afora, o nosso queridíssimo Luiz Carlos D'Angelo, que era do ProBraille, né, como tinha o nosso Mileco, que já desencarnou, e tantos outros, precisava, os companheiros dessa área, dar um incentivo maior, porque é muita gente falando pelo mundo afora, usando o Esperanto. Mas qual foi a tua impressão do Congresso Internacional, esse do Jovem para depois chegar ao Internacional, esse que aconteceu lá em Copenhague? Como é que foi que você viu o congresso, esse congresso que aconteceu em Kiev? Assim, o congresso eu gostei muito, né? Foi muito gratificante. Na verdade, foi o primeiro congresso internacional, digamos assim, de grande porte que foi feito na Ucrânia, né? Ligado ao Esperanto. Então, para eles foi um desafio, teve algumas dificuldades, mas eu acho que no final o resultado foi bastante positivo. O fato de estar ao lado de pessoas de vários países, né, foi muito agradável. Quantos países estiveram representados? Bom, aí eu não fiz, tem de cabeça. Eu não fiz as contas, né? Mas teve gente de digamos assim, da Europa, da Ásia, das Américas, né? E assim, obviamente não tão diversificado como o Congresso Universal, né? Que eu acredito que lá tenha mais países representados. Congresso Mundial na Dinamarca. Mas teve gente de vários países, né? Interessante, realmente. A gente sente, cada vez que a gente participa nos congressos, essa abertura maior num instrumento em nível internacional. Uhum. Você que esteve ao estar nesse congresso, qual esse sentimento como um todo? Porque há sempre uma aspiração da humanidade, nossa, né, de nos unirmos e criarmos um clima pacífico, um clima fraterno. Ali você não há diversidade de países, o jovem, muitos são idealistas e tal, mas também tem lá as dificuldades em função da cultura, em função da região. Como é que você sentiu lá em Kiev, lá na Ucrânia, todo esse desdobramento? Eu me senti assim, muito bem recebido, né? Assim, essa integração cultural eu achei achei fantástico, né? E há uma curiosidade tanto da gente, né, no caso eu, brasileiro, sobre a cultura de lá, que para mim é tudo diferente, como o contrário também, as pessoas do outro lado também querem conhecer a nossa cultura. Lá no congresso nesse congresso da juventude houve um festival linguístico, né, que foi uma experiência muito que eu achei muito válida, né, que pode se repetir, acho que para outros encontros de Esperanto, onde cada representante lá apresentou sobre a sua língua, né? Então eu fui lá e falei sobre a língua portuguesa, e as pessoas se interessaram, né? E eu acho isso, essa troca de cultural, eu acho ela muito válida, muito enriquecedora, né? Agora, com relação a esse congresso internacional, uhum. esse que aconteceu lá em Copenhague, na Dinamarca, já fazia um tempo que não tinha congresso na Dinamarca, né? Mas observei que a organização internacional, particularmente da Associação Internacional que fica em Roterdã, na Holanda, toda uma sequência de reportagens sobre Copenhague, né, sobre a Dinamarca. Como foi a recepção do dinamarquês naquela região, naquele período especificamente? É, assim, esse é o terceiro congresso mundial que eu participo, né? Sim. O primeiro que eu participei foi na Polônia, depois foi em Cuba, e esse é o terceiro. Eu achei, assim, dos três congressos, para mim, esse foi um melhor, assim, né, mais bem organizado. Então, eu achei, assim, apesar de Copenhague ser uma cidade onde o custo é caro, mas, assim, a organização do evento, eu acho que tudo foi muito... Foi muito positivo, né? Assim, eu acho que o ambiente, o clima que ficou lá, até porque durante esses dias que aconteceram o congresso, choveu praticamente quase todos os dias. E como a cidade é muito fria, as pessoas tinham que acabar ficando no próprio congresso. Então isso acabou criando um clima de integração maior entre os participantes. Eu achei que foi muito... O tempo acabou ajudando, digamos assim, né? Uma coisa que me chamou a atenção... Foram pessoas dos países asiáticos presentes, né? Uhum. Aumenta o número de pessoas de países asiáticos. Se não me engano, acho que tinha um bom no grupo de pessoas do Japão, não é isso? Eu não assim, do número de pessoas do Japão, eu não cheguei a fazer eu confesso que eu não cheguei a checar esse número. Mas tinha pessoas, havia pessoas do Nepal, né? Da Indonésia. Do Nepal, Indonésia, que legal. Você veja, como é que você ia falar com alguém do Nepal, da Indonésia, né? Pois é, falando uma língua única, né? E você que fala algumas línguas, né? Você que fala as línguas, quantas dessas línguas que ainda nós temos aí, quantas línguas que existem, mas que tem algumas que existe assim todo um desenvolvimento ou uma projeção maior. Essas atividades, você teve um tema central, esse tema central, ele bem criou essa necessidade do esperantista, que foi um tema visando, se não me engano, a integração, não foi? Aham. Uhum. E nesse trabalho você viu após o congresso, uma maior integração, porque de modo geral a gente... quase sempre observa, né, as consequências desse ou daquele congresso, desse ou daquele tema. Você sentiu isso nesse congresso da Dinamarca? O congresso da Dinamarca era ligado ao jovem, né, bem focado no jovem, integração com o jovem. Na verdade, houve poucos jovens no congresso. Acho que, se não me engano, eram 70 jovens num total de mil e tantos participantes, 1.500 participantes, né, até pela dificuldade... acredito até do custo, né, do país, mas de qualquer forma houve uma integração, sim. Você viu os jovens participando das apresentações, das palestras, tendo uma participação muito, muito ativa, ou seja, era um grupo, apesar de pequeno, mas foi bastante ativo, né? Tinha muitos brasileiros, cada dia que passa aumenta o número de brasileiros desse congresso, né? Brasileiro, assim, no congresso de Dinamarca tinha 60 pessoas inscritas, foi um dos países que mais teve uma participação, assim, em termos de inscritos, né, uma das maiores. Agora, no congresso da Ucrânia, só haviam dois brasileiros, né? Sim. Só havia dois brasileiros. E aí, mas por um lado isso é ruim, mas por outro lado é bom, né? Porque você é obrigado a não crocodilar, né? Então, não falar em português? Não dá, você não dá para falar, você tem que se falar em esperanto, porque senão você não consegue se comunicar. E aí é uma experiência muito boa, né? Você viver o tempo todo ali... digamos assim, só falando em esperanto. Para mim foi uma experiência muito, muito agradável. Você, na tua profissão, funcionário da Petrobras, uhum, você deve estar sonhando um dia essas atividades, né? No teu trabalho usando o esperanto, não? Quem sabe esse futuro não está tão próximo, não tá tão distante assim, né? É. Não sei. E a gente, outra coisa também, eu queria falar que a gente lá durante o congresso da Dinamarca, né, e o congresso também lá da Ucrânia, a gente organizou uma quadrilha junina. Ah, isso foi falar assim, agora é marca registrada sua. Você está botando música regional do Brasil nos congressos, que eu já tinha visto no congresso brasileiro e fiquei maravilhado, porque falaram para mim que você produziu, está introduzindo em nível internacional, botou em Cuba, botou agora na Dinamarca, é isso? Pois é, e o bacana, assim, quando tem brasileiro participando, a coisa fica mais animada, né, porque... os brasileiros já sabem como é que diz a coreografia, já sabem como é que é o texto da apresentação. Como é que fica na RIE em esperanto? Diz pra gente aí. Anahie. Oi, você tá de que? Anahie. Malantá, ué. Malantá. Interessante, não é verdade? Uhum. E aí foi muito legal a quadrilha, né? Foi, foi, porque participou. Olha, tem na verdade, tem até um vídeo no YouTube já, que alguém filmou e colocou. Foi, assim, a gente organizou de última hora e ensaiou sem música, né? Porque no, na época, assim, a gente colocou de última hora na programação, mas participou, imagina uma quadrilha internacional, né? Com gente de tudo quanto é lugar. E eles fizeram direitinho, né? Tiveram até casamento, é verdade? Fizeram casamento. Você só faltou seu padre, né? Não, teve o padre também. É mesmo? Teve. E foi, que maravilha. E foi bacana porque a pessoa que apresentou, né? Na verdade, ela fez a apresentação no salão, mas ninguém sabia, né? Só a pessoa que ia participar da quadrilha que sabia. E aí ele começou a gritar, né? O pai da noiva, né? Dizendo que ela tinha que se casar, e aí as pessoas achando que aquilo era verdade, né? Então, aí depois que eles viram que era uma grande brincadeira, né? Mas foi muito bacana, foi muito animado. Álvaro, que prazer falar com você. E você, através de Esperanto, introduzindo coisas que a maioria do povo pelo mundo afora não sabe dessas coisas, a não ser um ou outro que lê sobre o Brasil. Mas assim, nível internacional, pegar pessoas de várias nações, tinham mais de 50 nações representadas, né? Uhum. E participar de um grande evento como quadrilha, imagina! mas aí as pessoas depois me pediram, falando, poxa, me dá a melodia lá da quadrilha, me dá lá como é que é. Mas aí depois eu tô com uma tarefa de escrever um artigo, né? Pra dizer como é que são os passos, como é. Quer dizer, isso é que é bacana, né? As pessoas, você exportar a nossa cultura e ao mesmo tempo também absorver a cultura de outros países. Acho muito importante muito, isso. Quem sabe um dia você vai ser consultor para assuntos de quadrilha. Esperando. Minha cara, que é a pessoa do poder de convite, né? Me esperas que viram tal e me danquegas para vir para Toprena, sem forguer, sem esquecer. Que vi faros prelegue lá pra cima, vendendo-te, né? Yes, compreensible. Caidô, se eu volas, si, pri, mi esperto, dum la congresso, venu vendredi a cultura cooperativa de esperantisto. Boa, cara, me entregas al vidi lá pra cima, vendendo-te, né, cara? Vidi, manido, caidiz al tio e al escultanto. Danco. E nós falamos com o nosso queridíssimo Álvaro Mota, ele que é um dos muito ativo no movimento esperantista no Brasil e no exterior. Você gostou? Eu gostei profundamente. Nós temos aqui a seguir, meu jovem técnico. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Praça do Esperanto é reinaugurada em Campos. Num oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. A Associação Pernambucana de Esperanto tem um projeto de digitalização do seu acervo histórico. O material, colecionado e herdado de um dos mais antigos esperantistas do Estado, o advogado Metódio Maranhão, será aos poucos divulgado na internet. O objetivo da iniciativa é disponibilizar a coleção a todos os interessados e atrair a atenção do público, registrando constantemente a evolução do movimento esperantista no Estado. A instituição possui uma das maiores bibliotecas das regiões Norte e Nordeste do Brasil. O movimento esperantista mexicano lançou um programa de televisão falado em Esperanto. O nome da atração é Me Informo, a abreviação de Mexica Esperanto Informo. As transmissões ocorrem pela internet às sextas-feiras, às 11 da noite no horário de Brasília. A produção e a apresentação são feitas por alunos dos cursos de Esperanto da cidade de Águas Calientes. Entre os dias 6 e 12 de julho de 2012 ocorrerá o primeiro encontro de Esperanto da região Centro-Oeste. O evento terá lugar na cidade de Catalão, em Goiás. A expectativa é grande no movimento esperantista local. O tema central será o Esperanto na região Centro-Oeste. Ator esperantista encena peça de teatro em Niterói. Detalhes com Julieta Dulce. Nesta terça-feira, dia 30, o ator esperantista Amarílio Carvalho vai encenar o monólogo Joaquim José, o Mártir com Fé. A peça trata da Inconfidência Mineira sob o ponto de vista de Tiradentes. A apresentação vai ocorrer na Biblioteca Pública de Niterói a partir das 5 da tarde com entrada franca. Roteiro, adaptação e interpretação estão a cargo do próprio Amarílio Carvalho. O público do Distrito Federal e dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro aplaudiu de pé. O evento tem a promoção da Academia Fluminense de Letras. A Biblioteca Pública de Niterói está localizada na Praça da República, sem número, no centro de Niterói. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. Está disponível na internet o mais recente programa da Pola Rede Radio en Esperanto. O esperantista suíço Claude Gacon foi homenageado no último sábado em Chaux-de-Fonds pela passagem de seus 80 anos e por seu trabalho em favor do Esperanto. O site da Liga Argentina de Esperanto encontra-se no endereço www.redcompasso.com.ar. A gravadora Vili Cosmo lança o segundo volume do CD Hip Hopa Compilo. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0-operadora 61-3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. A Prefeitura de Campos dos Goytacazes, na região norte fluminense, reinaugurou a Praça do Esperanto. A solenidade ocorreu na última quinta-feira, dia 25. Durante a cerimônia, a prefeita Rosinha Garotinho, o presidente da Câmara de Vereadores, Nelson Naim, e a diretora da Faculdade de Filosofia de Campos, Regina Sardinha, assinaram um termo de cooperação técnica para a Instituição de Ensino Superior Zele pela Praça. A entidade pretende transformar o espaço em um parque educacional. A Praça do Esperanto foi completamente reurbanizada com a colocação de novos balanços, gangorras e banquinhos. O local passou ainda por tratamento paisagístico, com a construção de novos jardins. Os pisos foram refeitos e as calçadas no entorno foram adaptadas às normas de acessibilidade. O Movimento Esperantista Nacional aplaudiu a iniciativa. Circula na internet uma proposta de realização de eventos ligados ao Esperanto no local. Plantão Esperantista. Comunicando, Givanildo Costa. Pois é, participa conosco, quero que você participe, quero sim. Qual o ano de fundação do mais antigo jornal esperantista do mundo? Olha aí, rapaz, o nome do jornal lá é Esperantista, fundado pelo Zamenhof, hein? Será que é na opção A, 1950? Será que é na B, 1889? Ou será que é na C, 2011, hein? Valendo, hein? Valendo um livro excelente, uma experiência de vida importantíssima. Ele, que é nosso amigo, que é o meu amigo José Corsino, que vai apresentar um trabalho no dia 11, mas na semana que vem nós daremos maior detalhe para vocês. Quero que você diga, urgentemente, responde, porque tem participando conosco a Sheila de Carvalho, lá de Belfort, dizendo que a letra é B. A Lucila de Campo Grande dizendo que a letra é B. A Lenice dizendo que a letra é B. O Marcos Halleck dizendo que a letra é B. A Regina Adriano dizendo que a letra é B. E a Eliane dizendo que a letra é B. Tá mandando aquele abraço e gostou muito da entrevista. É isso mesmo, será que é A? Será que é B? Será que é C? Valendo, hein? Valendo o livro Eu Estava Lá. Pra você, José Cossino, porque a seguir nós estamos aqui, meu jovem técnico. O livro Esperantista em Foco. Alô, amigos! Aqui Fabiano Henrique para mais uma audição de O Livro Esperantista em Foco. Que aluno dos cursos de Esperanto mundo afora já não se viu em uma situação em que, na hora H, não sabia ou não se lembrava da frase adequada para expressar uma determinada ideia? Nesses casos, o jeito é perguntar para um, perguntar para outro e buscar a melhor solução. Algumas vezes o resultado é constrangedor, outras é engraçado. Sempre que isso ocorre, o aluno conclui que precisa estudar mais a fim de dominar o idioma e ganhar fluência verbal. Foi pensando nesse problema que Léo Lantagne compilou o livro Kiel Diri, Praktika Esperanta Fraseologio. A obra foi publicada pelo Círculo Esperantista de Laguenay com o apoio da SAT. É digno de nota o interesse que o livro tem despertado no mundo esperantista. O exemplar usado para esta resenha é do quarto milheiro da edição de 1991. Nota-se daí a tiragem incomum para os padrões do mercado literário esperantista. As edições sucederam-se, tendo a última sido publicada em 2004. Isso significa que se trata de um sucesso inquestionável de vendas. Kiel Diri é composto por aproximadamente 5 mil frases e expressões em Esperanto, ordenadas em 67 assuntos. Cada categoria contém uma série de exemplos pensados de obras basilares como Plena Ilustrita Vortaro, Plena Gramatico e Dom Fabrico. Os temas são os mais variados, como vida familiar, esporte, religião, tempo, animais, comércio, música e outros. Desse modo, o leitor pode ter a certeza de que se trata de um material abalizado. Quem deseja se aprofundar no estudo do Esperanto, ou tão somente conseguir fluência verbal nessa língua, não ficará decepcionado ao ler Kiel Diri, Praktika Esperanta Fraseologio. É um livro de apoio e consulta dos mais interessantes e valiosos da literatura esperantista. Vale a pena ler. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana para mais uma audição de O Livro Esperantista em Foco. Desrevido! Comunicando, Givanildo Costa. Você não quer participar conosco? Diz urgentemente, porque o Edson de Cordovil está participando. Está dizendo que a letra, todo mundo dizendo que a letra é B. 1889. Será que eles têm razão? Sei não. Deixa eu informar para vocês, hein? No próximo domingo, no dia 4, às 4 horas da tarde, no Centro Espírita Francisco de Paulo, teremos um encontro musical com a Natasha McKenna, ali na Estrada de Vigário Geral, 1414, em benefício do nosso grupo espírita, o Tabernáculo Espírita, Paulo Estevão. Vamos lá participar, não deixe de ir lá, você vai gostar. Você não vai gastar, só vai doar aquele queira doar. Mas vá participar, que você vai gostar. Vai escutar a voz belíssima da nossa queridíssima a Natasha McKenna, que vai estar também no show dos Astros de Todos os Tempos, no dia 18. Lá no Maracanã. Isso, no Maracanã não. Lá no Teatro Odílio Filha, na UERJ, né? Também vai estar presente vários outros companheiros, inclusive meu amigo Marco Aurélio, cantando em Esperanto, hein? Olha aí, pessoal. A alma das andorinhas em Esperanto com meu amigo Marco Aurélio. Vamos lá participar. Tá chegando também nesse instante a Shirley de Cosville dizendo que a letra é B. Obrigado, Shirley. O Wendy de Cosville dizendo que a letra é B. Todo mundo dizendo que a letra é a B. Informar pra vocês também que no próximo dia, agora no mês 11, agora em setembro, nós teremos o 10º Encontro Espírita Esperantista do Centro Espírita Leon Denis. Olha, será 120 anos de nascimento de Ismael Gomes Braga, cujo palestrante será meu amigo Paulo Andrade, lá de Bangu, para vocês. E não deixe de participar, na próxima sexta-feira, o meu amigo Álvares, que foi entrevistado agora há pouco, vai falar sobre as impressões dele do congresso lá de Kiev e também o lá de Copenhague, lá na cooperativa Cooperativa Esperantista, que fica ali na 13 de maio 47, sob a lei 208. Nós temos alguma aqui no momentinho para escutar aquela musiquinha rapidinha? Olha só que música bonitinha que a gente vai escutar nesse instante. Estou de volta para apresentar mais um lançamento da nossa MPE Música Popular Esperantista. Desta vez o sucesso vem daqui do Brasil. No último domingo tive a gratíssima surpresa de receber por e-mail esta canção composta pela professora Maria Nazaré Larouca, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Trata-se de uma homenagem a Lázaro Luiz Zamenhof, criador do Esperanto. A faixa é intitulada Duncan, em português, obrigado. Quem canta é Dirce Salles. Tão com Zamenhof. nove cara. Ora andar encontro esperado. E a mirinda chocil, que o mal fermas la coron del romar. Da agonia mais trocara. Pois é, que essa voz maravilhosa da minha amiga Dirce Salles, com essa composição belíssima da minha amiga, Nazarela Roca, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Nós estamos terminando, que coisa... Não fique triste não, meu jovem simpático, técnico, que é o nosso Clever. Porque se você disse, Clever, que a resposta correta é a letra B, meus parabéns, porque o jornal La Esperantista, fundado pelo Zamen Hof, ele que era o redator, em três línguas, em esperanto, em sueco e em russo e em alemão, melhor dizendo, é a letra B, 1889, é o jornal mais antigo do mundo, não é isso? E tivemos tantos participantes, todos saíram com a letra B, e que nós estamos mexendo para lá, nós estamos mexendo para cá, estamos misturando, né? Para que não venhamos praticar qualquer coisa de anormal. Vamos lá! E saiu para Shirley de Carvalho de Belfor Roxo. Shirley, obrigado pela primeira vez participando e ganhando, garota. Meus parabéns! Portanto, Shirley de Belfor Roxo, vem receber o seu brinde aqui na nossa Rádio de Janeiro. Estamos indo embora, né, meu jovem? Como é que a gente faz? Eu vou no carro do Zamen Hof. Não, Zamen Hof não. Essa é do meu amigo, pai Meneique. Agas, desdevido da Condes. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.